Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10:30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Estamos com mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Sejam muito bem-vindos. Assinalamos neste programa o 8º domingo do tempo comum, neste domingo de 3 de março. O 8º domingo do tempo comum anuncia este período que vai também ser interrompido com a quaresma que se inicia já na próxima quarta-feira. Hoje no programa Palavras de Esperança conto com a presença do Sr. Padre Orlando Henriques, pároco de Pampilhosa da Serra. Este é também um programa que conta com a colaboração do Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. De referir que o programa Palavras de Esperança representa o arciprestado nordeste da Diocese de Coimbra. É a altura de saudar o Sr. Padre Orlando Henriques. Seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Estamos juntos em mais um programa das Palavras de Esperança. É verdade, juntos e com muita alegria por estarmos aqui. Muito bem, vamos então perceber, porque é para isso que aqui estamos, vamos então perceber e fazer uma espécie de interpretação daquilo que é a liturgia deste domingo 3 de março, neste domingo em que depois este tempo comum acaba por ser interrompido, porque acontece, e estamos já na contagem decrescente para a quaresma. Sim, é verdade, a quaresma, o tempo especial, o tempo forte que nos prepara para a Páscoa, começa já na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, e o tempo comum é interrompido sempre pela quarta-feira de cinzas. Portanto, vamos estar a viver tempo comum até à próxima terça-feira. A partir de quarta, iniciamos o tempo da quaresma. O tempo comum é sempre interrompido todos os anos, nem sempre no mesmo domingo ou na mesma semana, neste caso, porque depende de se a Páscoa é mais tarde ou se é mais cedo. O tempo comum é sempre interrompido mais ou menos por esta altura e para depois ser retomado a seguir ao domingo de Pentecostes, porque nós temos agora o tempo da quaresma que entra, que nos prepara para a Páscoa, e depois da Páscoa temos todo o tempo pascal, 50 dias até ao Pentecostes, e só depois então é que retomamos os domingos do tempo comum, o tempo comum de uma forma geral que temos vindo a viver. Portanto, é uma interrupção que acontece de forma variável, porque tratam-se de uma festividade que é móvel no calendário, podemos dizer assim, não é? Sim, portanto, a Semana Santa coincide sempre com a primeira lua cheia da primavera, está dependente da lua, por isso é que é móvel, é uma festa móvel, e com a festa da Páscoa móvel, há toda uma série de festas que o são também, festas e outros dias, a quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma, o Pentecostes, o dia do corpo de Deus, corpo de Deus também, que já se celebra dentro do tempo comum, mas de qualquer maneira está também influenciado porque é na semana a seguir ao domingo da Santíssima Trindade, que é a seguir ao Pentecostes, e portanto também na outra semana a seguir o Sagrado Coração de Jesus, que é sempre à sexta-feira, mas que também nunca calha numa sexta-feira certa, pode ser mais cedo ou mais tarde, por causa da Páscoa ser festa móvel. Muito bem, muito obrigada por essa explicação, porque por vezes as pessoas não têm conhecimento dos motivos pelos quais estas festividades não acontecem sempre na mesma data, como é o caso do Natal, em que acontece sempre naquele dia de 25 de dezembro. Sr. Padre, já vamos então falar depois um pouco mais acerca da quaresma, para a qual também nos preparamos. Olhamos agora para a liturgia deste domingo, o que é que a Igreja pretende transmitir e quer transmitir neste 8º domingo do tempo comum, ano C. Ano C, exatamente. E porque é ano C, estamos a seguir o evangelista São Lucas, e temos vindo a seguir um discurso de Jesus, este já é o terceiro domingo em que seguimos esse discurso, a que podemos chamar, ou que se costuma chamar, o Sermão da Planície. Em São Mateus encontramos o Sermão da Montanha, que abre com as bem-aventuranças. Em São Lucas encontramos o Sermão da Planície, porque São Lucas diz mesmo que Jesus chega a um sítio plano, e conforme escutámos há 15 dias, e começa este discurso, começa com as bem-aventuranças que escutámos há 15 dias atrás. No domingo passado, há 8 dias, nós escutámos toda aquela mensagem do amor aos inimigos, e hoje este discurso de Jesus continua com aquilo que são as nossas palavras, que revelam o nosso interior. No fundo, Jesus compara-nos a árvores que se conhecem pelo fruto. Uma árvore boa não pode dar mau fruto, uma árvore má não pode dar bom fruto. E existe aqui uma ligação que é importante também percebermos entre o Evangelho e a primeira leitura, porque a primeira leitura, normalmente aos domingos, a primeira leitura está sempre em sintonia com o Evangelho. Há aqui, e é importante nós conseguirmos perceber este fio condutor. Ora, na primeira leitura temos uma passagem de Ben Sirá, capítulo 27, 5 a 8, e o autor sagrado usa exatamente esta mesma imagem da árvore. O fruto da árvore manifesta a qualidade do campo. Assim, as palavras do homem revelam os seus sentimentos. As palavras que dizemos como revelando, de alguma maneira, o nosso interior. Não é só uma palavra que se diz esporadicamente, que pode até ser manipulada pela hipocrisia, mas o nosso discurso num todo, palavra, pensamento, ação. A leitura começa logo com esta imagem também agrícola do crivo. Quando agitamos o crivo, só ficam impurezas. Assim, os defeitos do homem aparecem nas suas palavras. E termina a leitura também: não elogies ninguém antes de ele falar, porque é assim que se experimentam os homens. Os homens, então, como árvores que podem dar bons frutos pela sua palavra, por aquilo que dizem. É sempre interessante, Sr. Padre, esta analogia que a liturgia nos transmite. Há sempre uma comparação com algo da natureza, e não só, mas que nos torna também mais fácil assimilar aquilo que nos é dito. Sim, sem dúvida, pronto, são imagens da natureza, são imagens da agricultura e, portanto, da natureza também. Claro que também acontece que numa cultura tão urbana como a nossa é, cada vez mais, também as pessoas se tornam já um bocado distantes de muitos destes elementos que fazem parte da agricultura. Muitas pessoas já não compreendem bem estas questões, mas eu penso que são sempre... E para os mais novos também, se calhar, será mais difícil de entender. Se calhar o desafio é voltar às origens. E, portanto, se calhar estamos a afastar-nos da natureza, e é interessante como até isso pode prejudicar a apreensão da própria palavra de Deus, que nos é transmitida num contexto de facto muito agrícola, muito da natureza também. Em todo caso, apesar da distância que possa haver, é sempre uma proximidade connosco. O facto de se usarem estas comparações do mundo rural é sempre uma proximidade muito grande. Muito bem, portanto, isso é o que nos transmite a primeira leitura, que nos disse já o seu padre, que está muito interligada também com o Evangelho deste domingo. Sim, o Evangelho, e já agora Jesus desenvolvendo esta comparação da árvore. A árvore, cada árvore conhece-se pelo seu fruto, não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanha uvas das sarças. Assim também o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, da sua maldade, tira o mal. Pois a boca fala do que transborda do coração. Esta frase penso que é muito interpelante. A boca fala do que transborda do coração. Eu penso que isto mais do que ser... É o que se diz quando vai falar com o coração, podemos dizer que é isso. Sim, e não só, quer dizer, este mundo interior que nos povoa, aquilo que nos entusiasma, aquilo que nos move, aquilo em que nós temos constantemente o pensamento, manifesta-se nas nossas palavras, os nossos interesses, os nossos desejos, aquilo que nos entusiasma, tudo isso se exterioriza, portanto, também na forma como falamos, na forma como nos expressamos, e por isso eu penso que é muito importante. Claro que está aqui o convite a sermos boas árvores que dão bons frutos. Penso que para isso é essencial nós termos em nós, ter dentro de nós a palavra de Deus, para que esta se abunda no nosso coração a palavra de Deus, então transborda de nós para fora essa mesma palavra. Se aquilo que nós temos em nós é a mentalidade do mundo, então não vamos ser capazes de transmitir algo de novo, algo de esperança ao mundo também, às outras pessoas, alguém que esteja doente, alguém que esteja desanimado. Se o nosso foco de interesse de facto não está em Deus, será mais difícil transmitirmos assim algo de novo, algo de esperança. Eu penso que, por exemplo, São Paulo, na segunda leitura, a segunda leitura sai um bocado fora deste esquema, mas continuamos a acompanhar a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, 54 a 58, e São Paulo continua a falar sobre a ressurreição, conforme já temos vindo a escutar ao longo destes domingos. Quer dizer, de facto, só quem, alguém como São Paulo, que tinha, de facto, a sua boca falava do que transbordava o coração, porque o seu coração estava cheio de Cristo e cheio desta mensagem, e portanto a sua mensagem, uma vez mais, é de ressurreição, de vida eterna e de nos mantermos aqui firmes, porque temos essa esperança. Alguém que não a tivesse, pois, não a poderia transmitir também, e portanto o desafio é nós próprios deixarmos-nos iluminar por essa palavra, para depois iluminarmos outros também. Porque se eu não estou iluminado, purificado pela palavra, não posso depois ajudar outros. E Jesus também fala disso, ao dizer que um cego não pode guiar outro cego. Esta é mesmo a primeira palavra com que Jesus entra. Poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois em alguma cova? Como é que tu podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro da tua vista, se tens uma trave na tua? Mais do que esta questão da palavra revelar o interior do homem, mais do que ser nós, digamos assim, a tirar a fotografia aos outros, deve ser, mas é nós perguntarmos o que é que abunda no meu coração, de que é que transborda o meu coração para o exterior, para os outros, nas minhas palavras, na minha ação com os outros, o que é que transparece. Se estiver Cristo, transparecerá Cristo, certamente. Claro, portanto, uma autoavaliação é sempre importante para percebermos como é que nós nos posicionamos no dia-a-dia, aquilo que temos que para transmitir aos outros. Sim, podemos chamar-lhe mesmo exame de consciência. Exame de consciência. Portanto, é um exercício que temos sempre na vida cristã também, que no fundo é isso, é a nossa autoavaliação, claro que sim. Claro, portanto, é o que São Paulo então nos diz na segunda leitura deste domingo. São Paulo, pronto, continua a desenvolver este tema da ressurreição. Quando este corpo corruptível se tornar incorruptível, então se realizará a palavra da Escritura: a morte foi absorvida na vitória. E mais abaixo continua: demos graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, e assim permanecei firmes e inabaláveis. Cada vez mais diligentes, ou seja, cada vez mais trabalhadores, mais empenhados na obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço não é inútil. Não é inútil porque há esta perspectiva de vida eterna. Muito bem, portanto, se bem que nós saibamos que será sempre muito difícil ser incorruptível, como disse o Sr. Padre, ou como disse São Paulo nessa segunda leitura, porque de facto estamos sempre a ser traídos pelas tentações por vezes, mas no entanto devemos sempre levar adiante a nossa missão de tomarmos por base a palavra de Deus e sermos melhores ainda. Aqui a questão do corruptível, mais do que o aspecto moral, São Paulo está a falar mesmo do aspecto físico. Portanto, o nosso corpo é corruptível porque faz parte da natureza, chegará o dia em que morrerá e que se vai corromper, em que se vai desfazer na própria natureza, dentro daquilo que é o ciclo da natureza, mas este corpo corruptível há de tornar-se incorruptível. O nosso corpo mortal há de tornar-se imortal e, portanto, é nessa perspectiva. Exato, exatamente. Seu Padre, portanto, são as principais mensagens da liturgia deste domingo. Começámos este programa por referir que caminhamos para a Quaresma. Por estes dias vive-se o Carnaval. De que forma é que a Igreja olha para estas festividades também do Carnaval? Bom, o Carnaval é um tempo de diversão e claro, a diversão, sendo feita de forma saudável, é qualquer coisa que é não só legítima, mas mesmo necessária. Portanto, nós precisamos de facto de quebrar o ciclo da rotina, precisamos de brincar. Brincar é qualquer coisa de saudável, e portanto... É Carnaval, ninguém leva a mal, não é? Sim, em princípio não. Em princípio não. Dependerá das brincadeiras. Exatamente, Carnaval, também não é? Depende das brincadeiras, é evidente, é isso mesmo. Pronto, mas é claro que esse ditado diz-nos que há uma certa tolerância por ser Carnaval, mas claro, há limites que não devemos passar, e tudo o que significa o respeito pelo outro, pois penso que brincar de uma forma saudável é sempre útil e é sempre necessário mesmo. E claro que cometem-se excessos, claro que os excessos não podemos apoiá-los, nem podemos dizer que estão bem. Agora, pronto, também não vejo que vamos condenar uma festa em si mesma por causa dos excessos que se cometem, porque se há quem viva a festa com excessos, também há quem viva a festa de forma saudável, e portanto cabe-nos a nós cristãos também marcar a diferença, e portanto se alguém como cristão gosta de facto viver o Carnaval e divertir-se e mascarar-se e tudo isso, pois estar presente vivendo de forma saudável e marcando a diferença pode ser útil e pode ser mesmo um momento de evangelização, até porque não pode acontecer que pode sim. Pode acontecer. Eu tenho para mim que acaba por ser estas festividades do Carnaval e mais até a nível local uma forma das próprias localidades animarem e das pessoas poderem confraternizar. Julgo que poderá ser também esse uma possibilidade em torno destas festividades do Carnaval. Falemos então um pouco da Quaresma, que se inicia nesta quarta-feira, chamada Quarta-feira de Cinzas. Fala-se muito, e quem sobretudo quem mais pratica e quem é mais praticante da fé, portanto, guardar jejum ou fazer jejum em determinados dias, o que é que de facto se deve fazer? Bom, existe um documento da Conferência Episcopal Portuguesa em que todas essas normas são atualizadas para o nosso tempo, e claro, temos que perceber sempre estas coisas como um meio e não como um fim em si mesmo, e perceber também que existe diferença entre jejum e abstinência. Existem as duas coisas e uma coisa é diferente da outra. Quer explicar já agora muito rapidamente? Sim, claro. É assim, o jejum, digamos, digo já que não é para toda a gente e que há muita gente dispensada de o fazer. O jejum, segundo este documento da Conferência Episcopal, consiste em tomar uma quantidade mais reduzida de alimentos. Penso que o documento vai mesmo, agora não o tenho aqui presente, mas penso que vai mesmo ao pormenor de referir, fazer uma refeição assim forte no dia, fazer apenas aquela refeição forte no dia, sem impedimento de depois se poder também comer qualquer coisa de ligeiro às horas das outras refeições. Mas digamos já que isto é só para pessoas adultas e saudáveis. As pessoas com 59 anos completos estão dispensadas disto, as pessoas doentes estão dispensadas, grávidas, e Mas fala-se muito na questão da carne e do peixe, de não se pode comer carne na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira, isto depois tem dias também. Os dias de jejum são a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Dias de abstinência, para além dos dias de jejum serem, destes dias de jejum serem também de abstinência, depois são dias de abstinência, as sextas-feiras da quaresma são dias de abstinência. E com abstinência quer dizer? Abstinência significa, tradicionalmente, a abstinência é a abstinência de carne. E o documento diz que convém manter-se esta forma tradicional de fazer a abstinência. De evitar a carne nesses dias, sim, não é? Mas não quer dizer que... Isto dá origem a muitas confusões, porque pensa-se que estamos que se manda às pessoas comer peixe. A Igreja não manda às pessoas comer peixe. O que se manda é que abstinência significa não consumir pratos, especialmente evitar os pratos requintados ou caros, ou do especial gosto de cada um. Portanto, consiste em fazer uma alimentação simples. Claro que se deixo de comer carne e se depois vou comer marisco ou qualquer coisa assim, ou um peixe caro, pois naturalmente que não estou dentro do espírito da abstinência. Portanto, a abstinência acaba por ser evitar algo de que se goste muito ou algo que seja caro. Sim. Porque, como eu dizia há pouco, estas coisas não são um fim em si mesmas, são um meio. O jejum e a abstinência são uma forma de estar solidário com quem não tem, estar solidário e interiorizar que há outras pessoas que não têm, com aquilo que poupo pelo jejum, pela abstinência e por outras formas de renúncia que possa livremente fazer ao longo da quaresma, ou fazer a partir de uma oferta, aquilo que se chama o contributo penitencial, que costuma ser oferecido no ofertório da missa de Domingo de Ramos, no final da quaresma, portanto. E, por outro lado, lembrar-me que não só de pão vive o homem. O meu Deus não são as comidas saborosas, não são as coisas deste mundo, mas existe Deus para além disto tudo. E, portanto, haver uma época do ano em que nos desapegamos mais destas coisas deve nos ajudar a recordar isso, a recordar que nem só de pão vive o homem, e a estar solidários com os nossos irmãos também, e portanto o sentido destas coisas é esse, e portanto claro que estas coisas têm idades e têm condições de vida próprias para o fazer. Não vamos prejudicar a saúde numa loucura, como se estivéssemos a tentar provar alguma coisa a nós ou aos outros ou a Deus. Não, quer dizer, não é disso que se trata, porque senão entramos numa questão de soberba, de um estoicismo em que eu fiz isto porque sou capaz, olha que bom que eu sou, até fui capaz de jejuar, de fazer abstinência, de fazer isto tudo. Não é isso, não é para nos exaltarmos a nós mesmos, e portanto a humildade há de estar presente também em tudo isto. Muito bem. Seu Padre, estamos quase a terminar o nosso programa, porque o tempo voa, há sempre tanto para explicar, há sempre tantas curiosidades que por vezes nos ressaltam e que tanto nos aguça aqui a vontade de falar um pouco mais acerca destes assuntos. Quando no próximo programa já estaremos então em período de quaresma, falaremos depois um pouco mais sobre essa temática. A fecharmos, temos sempre uma sugestão. Qual é que é a sugestão que nos deixa para a liturgia, para este programa dedicado a este oitavo domingo do tempo comum? Vamos escutar uma canção de mensagem do Padre João Paulo Vaz: Faz o que Deus espera de ti. É isto que nós queremos fazer, saber o que é que Deus, em primeiro lugar, saber o que é que Ele espera de nós, e isso a palavra diz-nos, e depois fazê-lo, então, fazer o que Deus espera de cada um de nós. Muito bem. Seu Padre, muito obrigada por partilhar comigo mais este programa das Palavras de Esperança. Até um próximo programa. Obrigado. dizer quem nos leva a estar aqui, quem nos leva a caminhar, quem nos faz buscar sentido. Põe-te a mexer, põe-te a mexer. Chegou a hora de assumir a verdade e o amor, toda a esperança, toda a paz, nossa fé no Deus que é. Põe-te a mexer, põe-te a mexer. Faz o que Deus espera de ti, faz sem medo de te enganar. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor, por isso faz, hoje e sempre faz. O que Deus espera de ti? Da beleza deste mundo, das riquezas que há em nós, da vida eterna em Jesus. Põe-te a mexer, põe-te a mexer. Faz o que Deus espera de ti, faz sem medo de te enganar. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor, por isso faz, hoje e sempre faz. O que Deus espera de ti, faz o que Deus espera de ti, faz, faz. Faz sem medo, faz sem medo. Hoje sempre faz, hoje sempre faz, hoje sempre faz. Que Deus espera de ti. Faz o que Deus espera de ti, faz sem medo de te enganares. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor, por isso faz, hoje e sempre faz. O que Deus espera de ti, faz o que Deus espera de ti, faz, faz. Faz sem medo, faz sem medo. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor, por isso faz, hoje e sempre faz, hoje e sempre faz, hoje e sempre faz. Deus espera de ti. Muito obrigado. Faz o que Deus espera de ti. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10h. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.